samba na Bahia quando tocava sanfona. Que isso, menino? Eu não era de nada. Lá no forró de Manevita só fiz um risquinho no homem. Seu delegado, digo a vossa senhoria, eu sou filho de uma família que não gosta de sua. Mas trazendo tudo no forró de Manevita, tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar. Vitola no dança, freia no ré, com ré, com as cintinhas, é marreco, se danaram pra tocar. Pra que vale falar, dançava com Rosinha, quando o Zeca de Saninha me proíbe de dançar. Seu delegado, sem briga, eu não brigo. Se ninguém vive comigo, não sou homem pra brigar. Mas nessa festa, seu doutor, perdi a karma. Tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Pra ser caça sombra, mandei parar o fole. Mas o cabra não é mole, quis parte pra me pegar. Puxei do meu punhado, soprei o candinheiro. Botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar. Uma paixão me pegou de jeito, quase me matou. Se eu não tivesse um coração perfeito, tinha morrido de amor. Minhas pernas enfraqueceram, o pensamento embaraçou. Formou um grande nevoeiro, minha vida quase apagou. Venenosa, é igual serpente, uma doença impertinente, que quando não mata, deixa cicatriz. O homem fica amuado, falando as paredes, ele perde a fome, ele perde a sede, também a esperança de ser feliz. Que tomou. O meu lombo ainda está marcado das chibatadas deste amor. Virou um quebra-cabeça, brinquedo de causador. E a solução pra que eu esqueça não tem remédio, não tem doutor. E venenosa é igual serpente, uma doença impertinente, que quando não mata, deixa cicatriz. O homem fica amuado, falando as paredes, ele perde a fome, ele perde a sede, também a esperança de ser feliz. Uma nova estrela já está brilhando no Brasil. Chegou o óleo Estrela Azul da Saúde com Beleza, trazendo muitos benefícios para sua saúde. Hemorroidas, queda de cabelo, intestino preso, imunidade baixa, queimaduras, cicatrização de feridas em diabéticos, psoríase, assaduras em crianças e adultos, triglicerídeos altos, colesterol elevado e muitos outros. Este produto é rico em ômegas 3, 6, 7 e 9. Por isso, combate o AVC e infarto. Cuide bem da sua saúde. Peça o óleo Estrela Azul pelo nosso nosso site www.saudecombeleza.com.br ou adquire através do nosso representante na sua cidade. E não esqueça, o óleo Estrela Azul é uma patente exclusiva de nossa empresa. Tchau e obrigado. Programa Sempre Amigos volta já. A melhor e ponto. E a gente segue juntos, curtindo o melhor da programação, faltando 20 minutinhos para as 15 horas. Coxinha, me indica aí uma farmácia que não me dê dor de cabeça. Farmácia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Medicamentos éticos, genéricos, similares e controlados. E tudo em higiene pessoal e beleza. Vixe, que alegria, me deu até vontade de chorar. Bem lembrado, lá também tem chupetas e mamadeiras e fraldas. E a Francinilda é uma autarquia. E agora nesse novo endereço tá tudo melhor. Há quase 50 anos, por isso eu confio. Farmácia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Avenida Dr. Wilson Pinheiro, 254, Centro de Miguel. Telefone DDD 88 35 29 1328 ou 996 98 75 54. Farmácia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o melhor atendimento com o menor preço. Você sabia que a Agility Telecom também tem plano de celular? Não! Então conheça o combo ultra conectado da Agility Telecom. É você conectado dentro e fora de casa. Se liga só! Assinando os planos de internet de 150 megabits, 300 megabits, ilimitado Wi-Fi Smart, o seu plano de celular sai por apenas R$ 19,99 mensais. Com vantagens imbatíveis. São 6 gigabits de dados móveis. Ligações ilimitadas para qualquer operadora. SMS ilimitado. WhatsApp ilimitado. Portabilidade e chip grátis. E ainda tem a maior cobertura do Brasil. Tá esperando o quê? Traga seu número para a Agility Telecom e tenha conexão onde você estiver. Vá até uma de nossas lojas ou ligue 0800 235 0001 para mais informações. Supermercado MP, oferecendo a você tudo em gêneros alimentícios com menor preço da cidade. Vendendo em grosso e varejo, cereais, bebidas, frios e congelados, artigos para o lar, utensílios domésticos e muito mais. Supermercado MP é correspondente do Banco do Brasil, onde você realiza saques, pagamentos de boletos. Supermercado MP, na Avenida Doutor Wilson Pinheiro, no centro de Milhã. Supermercado MP, o menor preço ao seu alcance. Organização Grupo J5. Uhum. Precisou de dinheiro? Cláudio Empréstimos resolve ligeiro. Aqui tem crédito pra todo mundo. Todo tempo que precisa de dinheiro, é a Cláudio Empréstimos que resolve ligeiro. Aposentado e pensionista, vem pra cá. Vem que a Cláudio Empréstimos vai te emprestar. Melhores taxas do mercado pra pagar. O seu dinheiro temos que valorizar. Por isso quando você se aperrear, com a Cláudio Empréstimos você pode contar. Pra todo tempo que precisa de dinheiro, é a Cláudio Empréstimos que resolve ligeiro. Aposentado e pensionista, vem pra cá. Vem que a Cláudio Empréstimos vai te emprestar. Todo tempo que precisa de dinheiro, é a Cláudio Empréstimos que resolve ligeiro. Aposentado e pensionista, vem pra cá. Com a Cláudio Empréstimos você pode contar. Precisou de dinheiro? É a Cláudio Empréstimos que resolve ligeiro. Estamos localizados na Avenida Doutor Wilson Pinheiro, 216, no centro de Milhã. Alô, aposentado e pensionista do INSS. As melhores opções de crédito você encontra no só lugar. Aqui tem crédito para todo mundo. Conta com a Cláudio. Associados e não associados do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Senador Pompeu. Você está endividado com empréstimo consignado? Procure agora o sindicato que orientamos você a diminuir suas parcelas e sua dívida. Isso mesmo, diminuir suas parcelas e sua dívida. Vá agora mesmo ao sindicato, conheça também o cartão Fidelidade. Com ele, os nossos associados e associadas terão descontos exclusivos em rede credenciada, além de um serviço de aconselhamento social. Não perca tempo. Procure agora mesmo o sindicato. Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Senador Pompeu. Você que não é associado, procure o sindicato e saiba como ter direito aos benefícios e convênios garantidos aos associados. Rádio Regional FM. Com uma programação dinâmica e bem elaborada, seguindo uma receita eficiente, primar por uma programação musical de qualidade, aliada a um jornalismo que leva informação com credibilidade, que você, ouvinte, exige. Dessa forma, mantém-se sempre nas primeiras posições em audiência. Rádio Regional FM, liderança regional, moderna, inovadora, uma rádio à frente do seu tempo. Voltamos a apresentar Programa Sempre Amigos com Márcia Ferreira e Edelson Moura. Ô, minha gente, vamos continuando aqui com o programa Sempre Amigos. Edelson Moura e Márcia Ferreira, fácil de vocês acharem a gente. Facinho, facinho. Nós temos telefone, WhatsApp para vocês mandarem, que é o 61-999-369557. 61-999-369557. Este aqui é o WhatsApp da Rádio Estúdio Brasil. Aqui na rádio, a gente se encontra toda semana, eu e Márcia Ferreira, para elaborar esse trabalho, para fazer este programa para vocês. Muito bem, é? Exatamente. E a Márcia Ferreira também tem o telefone do que ela atende os ouvintes. Isso. Que é um outro número, se vocês número. Quiserem falar somente com a Márcia Ferreira, porque tem uns marmanjos, uns malamanhados, né, que ficam atrás. Me dê aí o telefone da Márcia Ferreira. Não precisa falar desse jeito com os meus fãs. Uns malamanhados que fica atrás de telefone de mulher. Eu, não sei hein? Pra quê. O que tem? Olha, pra participar do programa, não é claro. Não sei que interesse. Desses malamanhados de ficar atrás de telefone. São os amigos, Edelson Moura. Uns mandam mensagem. Você não viu aí, Manel Gomes? Agorinha mandou mensagem, porque eu fiquei preocupado. Perguntei pro que ele tava fazendo. Estava tudo tranquilo. Tá tranquilo. Agora, porque ele tá morando em São Paulo, ele mandou um oi, um alô. Acontece que uma hora dá uma confusão, porque já tá com a história aí desse ex-marido que já tá mandando presente, já até trocando presente pra lá, presente pra cá. Isso aí é um sinal de que algo não, está para acontecer. Não. É apenas, algo está para acontecer. Pela gentileza, né? Com a mãe dos filhos dele, né? Uma pessoa que esteve casada com ele durante alguns anos, mas a gente vai, né, Edelson Moura, vendo. Sei não. Gostei muito das dicas que você me deu hoje, mas eu quero avisar pros amigos que entrem em contato com a gente aqui, participando do programa, né? Tem aí, ó, o número que Edelson Moura já disse agorinha. É muito bacana. Mas, ó, daqui a pouco, meu filho, vamos falar dos shows, né? Vamos tocar uma música? Vamos. Porque o Nilton Pinheiro, meu filho, tá com tanta gente procurando por ele, querendo shows. Tá babando. Né? É, tá bacana tá, isso. Tá babando, hein? Ele tá alegre, feliz. É isso aí. Olha aí, pra aguentar essa mulher aí, sei não, viu? Só se for o sorrozeiro de Brasília, viu? Que Paulinho do forró não aguenta não. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida. Tudo que passou pra ela me dá um desgosto na vida. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida. Tudo que passou pra ela me dá um desgosto na vida. Se for no supermercado, se faz uma feira boa, chega em casa, ela diz que eu gastei dinheiro à toa. Pra esfriar minha cabeça, vou pra casa do meu povo. Quando eu chego em casa, ela começa a brigar de novo. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida. Tudo que passou pra ela me dá um desgosto na vida. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida. Tudo que passou pra ela me dá um desgosto. Me desiludi por causa do seu mau comportamento. Porque além de nervosa, tem ciúme até do vento. Seu palestro com alguém, ela chega e atropela, dizendo que a gente estava falando da vida dela. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida. Tudo que faço pra ela me dá um desgosto na vida. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida. Tudo que faço pra ela me dá um desgosto na vida. Quando amanhece com raiva, para pra chamar a atenção, coloca sal no café, põe açúcar no feijão. Se a gente reclama e tá feita confusão, ela fica valente e quebra a mesa e o fogão. Minha mulher valente, levanta e aborrecida, tudo que eu faço pra ela me dá um desgosto na vida. Minha mulher valente, levanta e aborrecida, tudo que eu faço pra ela me dá um desgosto na vida. Ô oh, mulher danada. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida, tudo que eu faço pra ela me dá um desgosto na vida. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida, tudo que eu faço pra ela me dá um desgosto na vida. Se for no supermercado, se faço uma feira boa, chego em casa, ela diz que eu gastei dinheiro à toa. Pra esfriar minha cabeça, vou pra casa do meu povo. Quando eu chego em casa, ela começa a brigar de novo. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida, tudo que eu faço pra ela me dá um desgosto na vida. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida, tudo que eu faço pra ela me dá um desgosto na vida. Me desiludi por causa do seu mau comportamento, porque além de nervosa tem ciúme até do vento. Se eu palestro com alguém, ela chega e atropela, dizendo que a gente estava falando da vida dela. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida, tudo que eu faço pra ela me dá um desgosto na vida. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida, tudo que eu faço pra ela me dá um desgosto na vida. Quando amanhece com raiva para chamar a atenção, coloca sal no café, põe açúcar no feijão. Se a gente reclamar e tá feita confusão, ela fica valente, quebra a mesa e o fogão. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida, tudo que eu faço pra ela me dá um desgosto na vida. Minha mulher valente, nervosa e aborrecida, tudo que eu faço pra ela me dá um desgosto na vida. Tudo que dá prazer as pessoas gostam e admiram. Mas o que é gostoso, como você classifica? A Saúde com Beleza vai lhe ajudar nesta resposta. Tudo que é gostoso transforma nossa vida em belas fantasias. O Fogo Doce é assim, um produto que leva você a desencadear prazeres mais eróticos. Fogo Doce Oil, o óleo lubrificante que deixa seu relacionamento amoroso mais gostoso. Homens e mulheres que sofrem com ressecamento podem fazer uso do nosso produto. Fogo Doce Oil, um produto exclusivo de nossa empresa. Peça pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou procure nosso representante na sua cidade. Se preferir, entre em contato com o nosso WhatsApp 61 998 19 51 51. Olha, o pessoal tá falando. Adelson Moura, só tenho visto Márcia Ferreira fazendo shows. Você não tá fazendo junto com ela o show Sempre Amigos? Aí eu digo assim, olha, isso aí é o seguinte, às vezes o contratante quer o show do Edelson Moura para uma data e um outro quer o show da Márcia Ferreira para a mesma data. Então não tem como atender as pessoas assim. Realmente, a agenda da Márcia Ferreira é uma agenda que esteve sempre, né, muito procurada. As pessoas estão sempre procurando, afinal de contas, trata-se da rainha da lambada, eterna rainha da lambada. Olha, não é? Onde até mesmo para festa de aniversário, teve um milionário aí, fiquei sabendo, o milionário foi falar com o Nildo Pinheiro, não, é porque é meu aniversário de 80 anos, então eu quero trazer a Márcia Ferreira para cantar na minha casa, numa festa que eu vou fazer. Aí, não, mas meu amigo, fica caro um show para esta finalidade. Eu não quero saber quanto custa. Eu não quero saber quanto custa. Eu quero a Márcia Ferreira. E eu fui. Não é verdade? Foi. E foi um sucesso. Cantei pra ele, pros amigos dele. Foi uma festa. Foi doutor Cesário. E o outro foi o doutor Flávio. Doutor Cesário fez 80 anos. Fez 80 anos. E o doutor Flávio? Doutor Flávio fez 50 anos. E queria comemorar com comemorar o show da Márcia Ferreira. É, exatamente. Então foi bacana, né, Edelson Moura? Nós também cantamos em vários eventos. Aniversários, festas de rodeio, agropecuária, festas em praças públicas, né? Verdade. Aliás, eu gostaria de agradecer a uma ouvinte muito querida nossa, a Nalda, que ela é de Esperantinópolis, no Maranhão. A Nalda, ela queria muito, né, que a prefeitura levasse o nosso show, porque semana retrasada, ou semana passada, aconteceu o aniversário da cidade. Mas o prefeito disse pra nossa amiguinha que o povo lá gostava mesmo era de forró, não era de Adelson Moura e Márcia Ferreira. Mas eu disse pra Nalda que... tudo tem sua hora, seu tempo. Qualquer momento, né, a gente apareça, até numa cidade próxima, né? Sim. E aí ela pode ir lá numa outra cidade assistir o show da gente, né? Mas é isso, tem gente que acha que a gente não tá mais fazendo aquele trabalho, mas eu quero dizer que o nosso show, ele é animado, ele é divertido, como de grandes profissionais que hoje estão aí também. Porque nós temos até uma bagagem muito grande de trabalho, sim, né? Já, mas é isso, muito tempo de palco, né? Com todos esses anos de palco, a gente adquire uma experiência onde muitas vezes a pessoa que não está acostumada, é uma pessoa da era atual, do tempo atual, não tem conhecimento, né? É como uma cidade que eu fui cantar 15 dias atrás. Cheguei lá, uma multidão, e aí o contratante disse assim: cara, meu Deus, esse show seu foi muito barato pra mim, porque olha a multidão que tá aqui, eu já trouxe fulano que cobrou 180 mil, do Beltrano que cobrou 200 mil, e aí você veio e colocou mais gente do que esse pessoal. Então, às vezes, acontece muito, né? Muitas vezes o contratante leva um artista achando que vai ser uma bilheteria enorme, que vai pagar todas as despesas do evento, e quando chega lá, o Edelcinho das meninas, né, todo humildezinho, né? Edelcinho das meninas é ele quem salva a festa, é a Márcia Ferreira quem salva a festa, não é? E as pessoas ficam de queixo caído: poxa, não imaginei que era isso, pois, né? Pois é, olha, lá em Mucajaí, por exemplo, no meu show, no dia da minha apresentação, 40 mil pessoas, né? Então fiquei muito feliz, fiz um show muito alegre, dançante, todos se divertiram e foi algo assim espetacular. Quem que foi assistir o show? A galera toda, toda a população, sim, né? Sim, sim. Então, assim, eu comentei sobre isso porque a Nalda, ela ficou muito triste, que ela gostaria muito. Mas, Nalda, não vai faltar oportunidade, claro, tá bom, claro, minha querida? Claro, amiga. Queremos agradecer a você pelo carinho, porque ela esteve na prefeitura, né? Uhum. Conversou, né, pra pedir pras traga pro prefeito Moura, levar. Traga a Márcia Ferreira. Mas não foi dessa vez. Mas não se quando preocupa. Estivermos aí pela região, em alguma cidade, a gente avisa e você vai, tá bom, Nalda? Não só você, como o povo lindo e querido de Esperantinópolis. Para contratar Edelson Moura e Márcia Ferreira com o show Sempre Amigos, você vai ligar para Nilton Pinheiro na Pinheiro Rio Shows. É uma empresa do Rio de Janeiro. 21 99503 7733. Não importa como estou. mas que pena. Chegamos ao encerramento do programa Sempre Amigos. Meu Deus, já terminou o programa? Foi enjoado demais esse programa de hoje. Não sei se era eu, se o defeito era meu. Não, olha, pera lá. Se o defeito era seu, não sei qual foi o defeito. Calma, eu não sei aonde que foi enjoado o programa. Porque eu achei até bom, porque eu aprendi muita coisa com você hoje. Aprendi onde que eu posso comprar coisas mais baratas. Aprendi a respeito das marcas. É, roupa de marca. Enfim, eu acho que foi bem. Uhum. Bom, eu acho melhor, Edelson Moura, a gente não emitir opinião nenhuma. Quem fala se foi bom, se foi ruim... É o povo, é, né? É o povo. É. Tá certo. É. Então, minha gente, muito obrigado pelo programa de hoje. Se Deus quiser, nós voltaremos a semana que vem. Márcia Ferreira, muito obrigado pela companhia. E até lá, se Deus quiser. Até lá, meu amigo Edelson Moura. Tchau, Márcia Ferreira. Tchau, Edelson. Tchau, Brasil. Tchau, meus amores. Você acabou de ouvir os comunicadores mais queridos do Brasil. Edelson Moura e Márcia Ferreira. Semana que vem, eles estarão de volta pela nossa emissora, trazendo para você mais um programa Sempre Amigos. Até lá, mas continue ligado, porque aqui o sucesso não para. Sempre Amigos. De uma rádio, uma referência. Essa é a sua rádio. 14, 15 horas e 1 minuto. A direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Milhã convoca todos os seus sócios e sócias, aposentados, pensionistas e os que fazem a contribuição no recibo a comparecerem na sede social da entidade portando RG, CPF e a carteira do sindicato, a fim de fazerem a atualização de filiação sindical e pegarem o cartão Fidelidade, este que dá desconto na rede de comércios credenciados no município. O chamamento se faz necessário a fim de organizarmos os arquivos de filiação e atualizar o banco de dados. Estamos prontos para recebê-los de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas. O comparecimento é de fundamental importância. E o velho, que descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Você sabe, né? Sabe que na IGTCEL a qualidade é mais que comprovada. Vem pra IGTCEL, aqui não te falta nada. Vai beber e pede pra vender. O melhor celular IGTCEL tem pra você. O melhor celular IGTCEL tem pra você. Os melhores celulares vem pra cá. Tem melhor preço, você tem que comprovar. Pra IGTCEL, aqui tem tudo para o seu celular. IGTCEL, venda de celulares. Trabalhamos com todas as marcas: iPhones, Xiaomi, Samsung, LG, capas, películas, caixas de som, carregadores e muito mais. Na rua José Ferreira de Souza, número 93. Telefone 889-8178-2034. Qualidade tem nome: IGTCEL. Quando o assunto é óculos, você precisa falar com quem realmente entende do assunto. Óculos de sol, de grau, armações, lentes, saúde, estilo, necessidade ou até vontade. Para todos esses assuntos, você tem a Ayrton Óticas. Fundada em janeiro de 2011, nosso compromisso é com a transparência, qualidade técnica e pontualidade na entrega. Somos especialistas no que fazemos. Nossa equipe conta com mais de 50 funcionários. Movidos por paixão e embasados no conhecimento. Nosso atendimento é 10 estrelas, porque o cliente é a prioridade do nosso negócio. Temos 10 lojas, 8 em São Luís e 2 no Ceará. Aqui você pode ficar tranquilo. As lentes são de qualidade com tecnologia digital das melhores marcas. E além disso, o preço é justo. Nosso crescimento vem acompanhado de valores e muita tecnologia. Pensou em óculos? Estamos aqui. Ayrton Óticas. Atenção, criadores rurais de Milhã e cidades vizinhas. A empresa Raimundo das Ordenhas, pensando no melhor para os seus clientes, está em parceria com a empresa Sanity Milk, disponibilizando as melhores marcas e produtos em ordenhas, além de peças, manutenção, montagem, produtos de higienização, assistência e visita técnica, garantindo total apoio ao produtor rural. Raimundo das Ordenhas e Sanity Milk, atendimento de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Estamos localizados à rua Gervásio Moreira, próximo ao Zé Maurício. Fale conosco através dos fones 99728-7813 e 99706-1986. Raimundo das Ordenhas e Sanity Milk, parceiros do Homem do Campo. YD 878, canal 205, operando em 88,9. Regional FM, ligou, ficou. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Bodega. Bodega. Bodega. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. O Mega do Maguila. Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Mais uma semana e nós aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil e de Cabo Verde também, para lhes trazer esta hora cheia de baboseira aqui neste humilde programa. A você que me ouve pela primeira vez, a você que me escuta de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma edição do quadro do José Loyola Filho, o rei da procrastinação, e as notícias que podem ter um pinguinho de verdade lá no fundo. Vamos falar também hoje de plantas invasoras. Já ouviu falar disso? Pois é, elas estão muito mais perto do que imaginamos. E vamos também tocar muita música, atender o pedido do povo, incluindo o seu. Ei, ó, ó, ó. Já tem o nosso zap salvo aí? Ainda não, mas rapaz, pois anote. Anota aí o nosso zap pra poder participar aqui da bodega. DDD 89 99992-7022. De novo. DDD 89 99992-7022. Não seja um ouvinte silencioso. Aguardo a sua mensagem. A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, com a participação de Pablo César, no quadro do José Loyola Filho, e vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Estava andando em seu carro SUV de último tipo quando acabou atolando numa estrada de terra. Desesperado, o homem resolveu pedir ajuda em um sítio próximo. Lá, ele perguntou ao velhinho que ali residia se ele tinha um trator para poder tirar o carro do atoleiro. E o velho disse: "Bem, trator eu não tenho, mas eu vou lhe dar uma ajudinha." E então, o velho chamou três cavalos. "Brasão, Ventania, Brutus, volta lá pro carro, meu filho, que eu vou só selar os cavalos aqui." Pouco tempo depois, o senhor aparece só com um cavalo, ou melhor, um resto de cavalo, já bem velho e cansado e com um pano na cabeça. O dono do carro pensou: "Puxa, perdi meu tempo, aonde que um pangaré desse vai tirar meu carro sozinho?" Depois de amarrar o para-choque do SUV no cavalo, o velhinho gritou bem alto: "Vamos lá, Brutus, vamos! Força, Ventania! Vamos, Brasão!" E não é que o Brasão, sozinho, puxou o carro e tirou ele da lama? O dono do carro ficou tão alegre que quis recompensar o velhinho, mas primeiro quis saber por que que o velho falou o nome dos outros cavalos, Brutus e Ventania, sendo que só estava lá o Brasão. E o velhinho explicou: "Meu filho, o Brasão é muito inteligente. Você percebeu que eu cobri a cabeça dele com um pano bem escuro? Então eu chamei primeiro o Bruto, segundo o Ventania e só depois eu chamei o Brasão? Pois ele não pensou que os seus parceiros já tava fazendo força? Então, meu filho, você acredita que o Brasão ia fazer força sozinho pra tirar um carrão desse do atoleiro se eu não fizesse isso? Moral da história, trabalhar em equipe é bom, mas cuidado pra não se iludir e acabar fazendo até o trabalho dos outros sem necessidade. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha, na sua, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Muito bem, antes da gente começar a parte musical do nosso programa, vamos saudar as nossas mais novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil toda semana. Tem rádio nova chegando e a gente agradece a confiança, a parceria. Então vamos saudar os nossos amigos da Web Rádio da Galera, lá de Natal, Rio Grande do Norte, da Rádio Web 104 de Jaçanã, também no Rio Grande do Norte, da Rádio Nova Bacabeira FM 106,3 de Bacabeira, Maranhão. E por último, mas não menos importante, os nossos amigos da Angical FM 87,9 de Angical do Piauí. Muitíssimo obrigado pela audiência, pessoal. É assim mesmo o nosso programa, tá? Essa bagunça organizada. Então vamos começar a parte musical do nosso programa trazendo ele, José Orlando, o Andarilho, ABMG Ariola, apresenta, né? Grande música. Depois eu trago Cheiro de Menina e Vicente Neri, Maria e Zé Matutim. Fechando a sequência, eu trago Francis Dalva, Ovelha Desgarrada, Três Carimbadas pra começar e muito bem, a minha, a sua, a nossa Bodega do Maguila, já que a gente volta. A BMG Ariola apresenta O Andarilho. Sou um andarilho a comprar. A procurar quem eu tanto amo, quero encontrar. Onde a minha amada se escondeu? Já estou cansado desta solidão. Será que o meu amor já me esqueceu? Ou ela tem outro no seu coração? Sou um andarilho a procurar quem eu tanto amo, quero encontrar. Sou um andarilho a procurar quem eu tanto amo, quero encontrar. Onde a minha amada se escondeu? Já estou cansado desta solidão. Será que o meu amor já me esqueceu? Ou ela tem outro no seu coração? Sou um andarilho a procurar quem eu tanto amo, quero encontrar. Sou um andarilho a procurar quem eu tanto amo, quero encontrar. Onde a minha amada se escondeu? Já estou cansado desta solidão. Será que o meu amor já me esqueceu? Ou ela tem outro no seu coração? Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. É cheio de menina ao vivo. Maria, anda cá, traz a viola, eu quero te falar numa canção. Depois daquilo que você me deu, confesso, aumentou minha paixão. Maria, vou

Tá aí, você ouviu Francis Dalva, Ovelha Desgarrada. Antes eu toquei Cheiro de Menina e Vicente Neri, Maria e Zé Matutin. E abrindo a sequência, José Orlando, ou Andarilho. José Orlando, que agora é meu colega aqui também, né? Ele apresenta o programa de rádio aí pra algumas emissoras também, né? Ainda canta, ainda faz seus shows, tá em plena atividade. Um dos grandes nomes da música brasileira nos anos 80 e 90. E que a gente relembra aqui na nossa humilde bodega. Então agora, meus amigos, vamos trazer o quadro do José Loyola Filho, sim, o rei da procrastinação, e hoje ele não está sozinho, ele está acompanhado da sua fiel escudeira Cláudia Betis, trazendo aquelas notícias falsas que tem um pouquinho de fundo de verdade, né? Não se preocupe, alô, vocês que vão tentar nos cancelar, todas essas notícias não são verdadeiras, tá bom? Deixem de enchimento de saco, aprendam a ver um pouco de graça na vida, tá bom? Não me encha o saco depois. Então vem aí o quadro do José Loyola Filho, aqui na sua bodega do Maguila. José Loyola Filho, o seu dia com mais baixaria, com o rei da procrastinação, muito mais desgraça, muito mais horror no seu rádio, muito jabá e pouca alegria. O seu dia menos feliz é aqui com José Loyola Filho. José Loyola Filho, a comunicação lesada está no ar. José Loyola Filho, bodega do Maguila. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Alô, alô, mundo! Estamos começando mais um programa José Loyola Filho! Sacudir pra abalar a audiência em todo o Brasil. Mais um programa feliz, feliz, feliz. Ô, glória! E acelera pra derrota! Hoje o nosso programa tá cheio de coisa boa, tá cheio de positividade, de alegria, pra você papocar os foguetes em cima da casa do vizinho. Estourar o refrigerante vencido. E no fim das contas, você vai ouvir isso aqui. Parabéns, viu? Você é um imbecil. E juntos nós vamos fazer gol, gol, gol, laços de felicidade. Que felicidade. Opa! Gol, gol, gol. O meu time é a alegria da cidade. Ô, dia feliz. Dia feliz, o dia feliz, yeah, yeah, yeah. Que dia feliz. Começando o nosso programa José Loyola Filho, o programa cheio de notícias, cheio de informações do mundo todo. E hoje eu não estou sozinho, estou acompanhado pela melhor jornalista do mundo mundial, do mundo todo. Alô, alô, Claudinha, Cláudia Betis, cadê você, minha filha? Cláudia Betis! Cláudia Loyola, estamos aqui para mais um programa e vamos que vamos. Exatamente, Claudinha, porque hoje o programa José Loyola Filho tá cheio de notícia, cheio de fatos venéreos. Vamos agora à primeira notícia, uma notícia estrambólica. Populares fazem balneário em volta de cano estourado na rua. Que história é essa, Claudinha? Pois é, Zé Loyola, um cano de água estourado no meio da rua, na cidade de São Marcos das Palmeiras, virou atração turística. O cano que jorra água duas semanas fez surgir uma imensa poça de água no meio da rua. Os moradores aproveitavam e fizeram uma espécie de balneário, e agora todo dia o local é rodeado de pessoas que se banham, pegam sol e tomam cerveja barata. Em nota, a companhia de água e esgoto diz que não vai consertar o cano, pois o povo já se acostumou e transformou o espaço em local de lazer, José Loyola. Aqui é Cabral, cabrô. Olha, meu filho, eu vou dizer, eu se fosse o mesmo, eu fazia a mesma coisa. Eu tô pensando em fazer a mesma coisa aqui na minha rua, porque falta entretenimento hoje em dia pra esse povo. O povo fica só no celular e o povo precisa de entretenimento. Então foi uma medida acertada aí da companhia de água. E se eu fosse corajoso o suficiente, eu fazia o mesmo aqui na minha rua. Aqui é Cabral, cabro. Olha aí, grande Cabral, e vamos agora a mais uma notícia. Uma notícia da página policial. Convenção de doces no Rio é esvaziada às pressas após anúncio de bala perdida. Que história é essa, Claudinha? Isso mesmo, Eloyola. A convenção acontecia no pátio de uma fábrica no Rio de Janeiro e reunia mais de 200 empresas de doces, bombons, pirulitos e outras guloseimas. Tudo corria bem, até que um tiroteio no morro próximo começou. A segurança do evento começou a gritar que havia risco de bala perdida, mas todos ignoraram, pensando se tratar de uma balinha de menta. Só depois de uma das vidraças do local foi atingida por um disparo, é que todos saíram correndo. Na correria, um tanque de suco de maracujá acabou sendo virado, o que acabou acalmando o pessoal. Olha aí, Claudinha, a que ponto chega a criminalidade. O povo quis comer doce, levou bala. E come bala, e coma bala, e cuspa bala, e fuma o caroço da bala. E não era Frigeles. Não era Frigeles, nem House Preto. Agora, Claudinha, vamos a um breve intervalo. Vamos cumprir nossos compromissos e daqui a pouco voltamos com mais notícia aqui no programa José Loyola Filho. Aguenta aí que a gente volta já. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Jornal FM. A gente segue juntos, curtindo o melhor da programação nessa tarde especial. 15 horas e 26 minutos. Você está na melhor. Atenção, criadores rurais de Milhã e cidades vizinhas. A empresa Raimundo das Ordenhas, pensando no melhor para os seus clientes, está em parceria com a empresa Sanity Milk, disponibilizando as melhores marcas e produtos em ordenhas, além de peças, manutenção, montagem, produtos de higienização, assistência e visita técnica, garantindo total apoio ao produtor rural. Raimundo das Ordenhas e Sanity Milk, atendimento de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Estamos localizados à rua Gervásio Moreira, próximo ao Zé Maurício. Fale conosco através dos fones 99728-7813 e 99706-1986. Raimundo das Ordenhas e Sanity Milk, parceiros do Homem do Campo. Zarbi, Avenida Dr. Wilson Pinheiro, 113, Centro, Milhã. Telefone 11 984630566. Zarbi, o estilo que faz a diferença. Você vai entrar, vai gostar e vai comprar. Zarbi. Você sabia que a Agility Telecom também tem plano de celular? Não! Então conheça o combo ultra conectado da Agility Telecom. É você conectado dentro e fora de casa. Se liga só. Assinando os planos de internet de 150 megabits, 300 megabits, ilimitado Wi-Fi Smart, o seu plano de celular sai por apenas R$ 19,99 mensais. Com vantagens imbatíveis. São 6 gigabits de dados móveis. Ligações ilimitadas para qualquer operadora, SMS ilimitado, WhatsApp ilimitado, portabilidade e chip grátis. E ainda tem a maior cobertura do Brasil. Tá esperando o quê? Traga seu número para a Agility Telecom e tenha conexão onde você estiver. Vá até uma de nossas lojas ou ligue 0800 235 0001 para mais informações. Aqui na sua rádio. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Maguila. José Loyola Filho. Epa, opa, é o programa José Loyola Filho que tá de volta. Alô, alô, Claudinha, cadê você, minha filha? Ah, eu tô aqui, eu vim pegar umas calcinhas no varal e já voltei. Mas, de novo essa história, não fala isso, Claudinha. Minha esposa ouve o programa, eu vou ficar com a situação complicada lá em casa. Vamos falar de notícia, que é o que importa para o ouvinte. Vamos trazer este fato ocorrido em São Paulo. Lanchonete chinesa é fechada por crime contra a saúde pública. Ô, Bafulê, conta essa história pra gente, Claudinha. O fato aconteceu essa semana em São Paulo. Ao chegar na lanchonete, o fiscal da Vigilância Sanitária perguntou do que era feita a coxinha. A atendente falou que era de frango. Quando foi perguntado de que eram os pastéis vendidos ali, a atendente falou que também eram de frango. Quando o fiscal ia inspecionar dos salgados, um cachorro caramelo entrou na lanchonete e o atendente chinês correu para retirá-lo, dizendo "show flango, show flango". O estabelecimento foi interditado, mas o dono disse que vai recorrer da medida, pois pensava que frango queria dizer cachorro e boi queria dizer rato. Oxe, ô Claudinha, você é chegada num pastel de cachorro? Pai, tem um tiozinho aqui na rua, né, que fala assim que a carne, assim, é carne de boi, carne de boi, carne de boi, mas teve um dia assim que não tava muito parecendo que era boi não, então... Provavelmente eu acho que eu comi algum pastel que, na verdade, a carne era de cachorro. Ixi, agora vamos falar das celebridades. Trilha pra fama, Nelson Costa! Herança de Gugu Liberato. Todo dia uma história diferente. Depois do suposto filho do Gugu, agora estão aparecendo mais pessoas dizendo que são parente distante dele. Ixi. Conta essa história aí pra gente, Claudinha. Exatamente, Zé Loyola. Depois que o suposto filho do apresentador Gugu aparecer na mídia, agora várias pessoas que alegam ser primas distantes do apresentador estão aparecendo para também reivindicar sua parte na herança. Entre elas estão Gugon Liberato, o primo mexicano do Gugu, Gugonil Messi da Argentina, Google Liberated da Inglaterra, Mohamed El Gugu do Catar, Kim Gugu da Coreia do Sul, Gugu Liberatone da Itália e Mikhail Gugov da Rússia. Com esse tanto de gente, será que vai ter herança pra todo mundo? Eu não sei, Claudinha, mas eu acho que eu vou tentar pegar um pedaço dessa herança também, porque uma vez eu estive no programa de Gugu, cheguei a conhecer o Gugu, então eu acho que eu tenho direito a um pedacinho dessa herança também, Claudinha. E agora não temos mais tempo, estamos chegando ao final de mais um programa José Loyola Filho. Até a próxima, Claudinha. Até a próxima, Zé Loyola. Vamos que vamos aqui, porque eu acho que vai começar a chover aqui, eu tenho que tirar o resto das minhas roupas do varal. Pois corra antes que a chuva molhe tudo. E a você que nos ouviu, não fique triste, porque em breve a gente tá voltando com mais notícia. Até a próxima! José Loyola Filho, Bodega do Maguila. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Tá aí, você ouviu José Loyola Filho, o rei da procrastinação, e agora chegou a hora da gente mandar abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! Exatamente, deixa eu mandar um abraço aqui pros nossos amigos, Anderson Lima lá de Penedo, Alagoas, também o Miguel Dolode lá de Ipatinga, Minas Gerais, e toda essa turma boa que nos acompanha em todo o Brasil. Inclusive, eu tô aguardando sua mensagem, viu? Qual é o nosso zap, Mr. Abraham? DDD 89 999927022. Exatamente, DDD 89 999927022. Se não quiser mandar áudio, manda mensagem de texto que a gente coloca aqui de toda forma, tá bom? Vamos mandar um abraço aqui também para as rádios que nos transmitem, né?